Introdução ao workshop número 455. Somos nós que temos que mudar. Na semana passada, o Sr. Cash enviou um pulso de amor por todo o planeta que o fez sair do chão. Agora, esta semana, a unidade de aprimoramento será usada com o propósito de elevar a alma do planeta quando não estiver sendo usada para teste de voo e transmutação. Os campos sairão de um lado de um sistema, vão ao redor do planeta e voltarão para o outro sistema do outro lado. Tenha em mente que os campos são tridimensionais e também têm a liberdade de caminho para ir onde forem necessários. Com este desenvolvimento, cabe a nós abrir e receber os campos. Foi dito que as almas satélites já têm esta conexão. É assim que a mudança está sendo trazida bem debaixo de nossos narizes. Não espere pelo Messias. Você é o Messias de sua própria alma. É abrir e receber e compartilhar a energia. Agora é para nós tentarmos continuamente sentir os campos dos sistemas em Lins e a alma da paz espalhando-se pelo planeta. Uma questão muito interessante foi levantada sobre os líderes mundiais, se eles foram iluminados. Foi dito que alguns deles sabem a verdade, mas não podem fazer nada a respeito, porque o sistema do qual fazem parte, que os apoiou e os trouxe para onde estão, não permitiria isso. Eles seriam expulsos. Agora entendemos por que não haverá a segunda vinda de Cristo, como escreveu bem Dostoiévski. Eles o colocariam na cadeia e o executariam. Então, como isso se relaciona conosco e as mudanças que estamos prestes a passar? Pode ser muito chocante para muitos de nós pensar que a mesma coisa se aplica a nós. Não experimentamos todos isso quando a luz da alma se acende de repente e olhamos em volta e vemos que a tribo a que pertencemos ou a religião tem visões muito estreitas e limitadoras? Aquele sentimento quando nossas emoções e pensamentos não combinam mais com nossa família e amigos. Este é o momento de despertar. Se formos com isso e se não encobrirmos e negarmos isso. Este é o momento em que você precisa ter contato com sua alma, ou o que chamamos de uma prática espiritual, que seja real e viva e faça a alma ser viva em nós. Caso contrário, corremos de volta para o rebanho e fingimos nunca ter visto o horizonte da luz universal brilhando em nós. Para mim, esta é a mudança que está por vir. Não está fora de nós, mas agora temos as ferramentas da ciência do plasma para nos conectarmos com a energia universal e nos tornarmos essa alma satélite. Não há medo nisso. Nós nos tornamos aquela luz brilhante que sente uma enorme alegria em servir aos outros. Sobre esta nota, o Sr. Cash fez a seguinte declaração: a iluminação sai a partir do tempo, da posição e da força. Parece que estamos trabalhando na posição e na força, construindo assim a força do campo em todo o planeta. O momento certo surgirá através do nosso processo, mas a iluminação em si será instantânea. Mas ainda assim, temos que reconhecê-la e trazê-la para nossas vidas como algo real para nós. O Sr. Cash enfatizou que é importante para nós entender o que estamos fazendo. Não estamos mudando os líderes mundiais para que se encaixem no que queremos. Isso me fez lembrar Mahatma Gandhi, quando ele tentou ensinar a seus seguidores que ele amava os britânicos e que eles não deveriam usar a ferramenta da não-violência como uma arma contra eles para conseguir o que queriam. Quando focalizamos os campos para elevar as almas dos líderes mundiais, não estamos acessando diretamente eles e mudando eles. Estamos criando uma condição onde a força do campo da paz está se tornando mais forte. Isso os afeta na forma como eles se percebem e no que estão fazendo. Lembre-se, para uma pessoa simples como você e eu, seria quase impossível se encontrar com um desses líderes. Eles estão protegidos contra outras ideias. Agora, com a ferramenta desta tecnologia, podemos acessá-los pela alma. Porque somos feitos do mesmo material, podemos nos conectar a eles assim. Podemos perguntar a eles: o que estão fazendo? Por que estão nos matando, nos escravizando? Nunca pensamos que isto fosse sequer uma possibilidade. Pense em todos os católicos que rezam pela paz enquanto negam que seu líder está começando as guerras em segundo plano. Não tem poder de verdade nisso. Agora sabemos, e através da tecnologia, que podemos repetir, descobrimos o imenso poder que temos dentro de nós para fazer esta mudança acontecer. É também por isso que temos que participar e construir a força do campo. Os sistemas estão ligados em links. Só cabe a nós tocarmos neles e trazer a mudança. Houve uma grande discussão sobre por que há um atraso na liberação da tecnologia. Será que é principalmente porque a humanidade não está preparada para isso? Ou será que temos mais coisas a aprender antes de chegarmos a esse ponto? Sr. Cash disse que se a tecnologia tivesse sido lançada há 10 meses quando foi planejado, provavelmente não estaríamos onde estamos hoje em nosso entendimento. Há muita verdade nisto. Basta pensar em 6 de junho e qual era o nosso nível de conhecimento naquela época e qual é o de hoje. Só de ponderar um pouco sobre isso, há uma diferença tão grande em nosso entendimento. Agora sabemos que temos uma alma do homem, uma alma da fisicalidade, uma fisicalidade, e há algumas semanas uma buscadora de conhecimento as viu saindo de si como uma luz. Ela viu essas almas saindo dela como uma luz. A beleza disso é que através do compartilhamento dela, todos nós podemos experimentar isso. Então agora sabemos o que não sabíamos antes, e isso muda completamente nossa realidade. É sempre bom ouvir histórias pessoais do Sr. Cash. Ele esteve em 3 acidentes fatais em sua vida, dos quais ele não deveria ter escapado, mas ele escapou. Ele conta sobre sair de seu corpo e ver o acidente acontecer. Várias vezes neste workshop, ele aludiu a si mesmo como observando o processo desta mudança maciça que vai atingir a humanidade. Está chegando e ele sabe o que está acontecendo. Ele está observando e está nos contando o que está acontecendo. Deixe-me apontar alguns tópicos importantes a serem pensados neste workshop. Você se lembra em nossa intenção diária, meses atrás, nós nos concentramos na fábrica iraniana para conseguir fazer o novo Maghreb. Bem, eles conseguiram. Economias maciças ao longo de 10 meses. O Maghreb que não conseguimos fazer funcionar, a Fundação Cash conseguiu. Não se sabe ao certo se o Irã está usando a tecnologia do plasma na Ucrânia, mas isto é contra o acordo. Haverá um acordo com o governo americano para liberar a tecnologia para o Arizona. O corpo das unidades das naves espaciais já construídas na China deve começar a ser enviado ao redor do mundo. Os sistemas internos virão da Áustria. O próximo passo na tecnologia é criar detectores de velocidade de campos magnéticos, medindo o tamanho do ganso e o tamanho da alma. O cérebro cria um espaço para a alma preencher. Quando está preenchido, a alma está madura para se separar da fisicalidade. O DNA é um campo magnético e ele muda. As células são multifuncionais e podem criar diferentes reações, posições e emoções. Basicamente, elas estão vivas. Não tem nenhum DNA lixo, como eles dizem. Tudo tem um propósito nos campos do universo. Quanto mais conhecimento você tiver, mais humilde você deve se tornar. O sistema nervoso funciona como material nano. As almas se comunicam pela cor. Em uma festa com as almas, elas estão constantemente mudando de cor. Como tem sido de costume, um workshop muito lindo mais uma vez. Espero que você aproveite por muitos dias de estudo. Obrigado por escutar. A razão para escolher o vídeo de introdução é porque a Fundação Cash está entrando em uma nova fase do voo espacial. Não houve teste de voo essa semana, mas houve outras coisas acontecendo. Decidimos usar o tempo livre de quando os sistemas de voo não estão sendo usados para usarmos eles para elevar o planeta. Através da unidade de aprimoramento, vamos começar a dar energia que falta no planeta aos habitantes. Isso significa que tentaremos trazer uma conexão entre todos os setores da vida deste planeta, desde o reino animal, o homem, o estado do sólido e tudo que vai com isso. Vamos dar para a alma do planeta. A partir de agora, durante o tempo em que o sistema não estiver sendo usado para os voos, usaremos para a elevação da alma do planeta. Somos responsáveis por todos os seres vivos deste planeta. Através do campo magnético deles, cada um deles se posiciona em uma determinada posição, Uma árvore, uma pedra, um homem e um animal têm uma posição, e nós nos movemos entre eles. Alguns de nós decidiram, como uma construção da alma, ficar em uma posição e não se mover. Outros decidiram se mover mesmo balançando no ar, como as folhas de uma árvore. Mas, em essência, sabemos que somos todos almas. Nós construímos de tal forma que podemos interagir com cada alma neste planeta e além dele. Durante a transmutação de um sistema para o outro, vamos estabelecer para que os campos estejam disponíveis para que cada alma se eleve a si mesma. Toda alma viva pode usufruir da energia, se necessário. Nós conectamos nosso sistema com o sangue do homem, outra proteína dos animais, a essência da alma do homem e o material que nos criou. E nós temos usado a alma dos elementos deste planeta e os elementos da vida das pessoas verticais. Estamos expandindo rapidamente o sistema. Temos visto mudanças maciças nas últimas 24 horas. Temos visto mudanças na escola do pensamento. As mudanças virão. Eu perguntei na semana passada se você sentiu alguma coisa às 7h30 da manhã, horário central europeu, 2 horas antes do ensinamento. Eu liberei um campo, em qualquer forma. Agora, já não é mais eu. É um sistema, que é como um farol, e compartilha seus campos com todos vocês. Qualquer um de vocês que acessar o centro de Lins pode chegar a esse ponto. Talvez você possa interagir com isso. Talvez você já tenha estado lá. Talvez através de vocês, outros possam interagir com isto e receber os campos, se sua alma estiver pronta. É diferente de quando você corre em direção a algo e diz: sim, eu quero ser parte disso. Mas então sua alma diz: oh, garoto, você ainda não está pronto. Espere, espere. Eu tenho o número de telefone, mas ainda não estou discando. Você ainda não chegou a esse ponto de maturidade ainda. De agora em diante, sempre que deixarmos o sistema na posição de funcionamento, permitiremos que o nível na alma e a alma da fisicalidade operem. Desativaremos o lado das interações físicas. Neste processo, trouxemos uma nova dimensão. Quando voltarmos para o sistema na próxima terça-feira, veremos como ele é. Veremos o quanto temos que recarregar as energias do sistema, porque muito dela está sendo utilizada. O próprio sistema recebe tanto quanto dá. Gostaríamos de ver se os ganhos dentro do sistema mudaram de cor, e se eles se moveram, quanto e como eles se acomodam. Então nós seremos capazes de dizer o quanto vocês, como buscadores de conhecimento, acessaram o sistema, bem como outras almas, sem saberem disso. Como o sistema está na força de elevação da alma, veremos o que foi recebido dele. De certa forma, você não precisa mais rezar para elevar, onde de fato você está sendo continuamente elevado. Isto é vital para nós. Isto é importante para nós, para determinarmos como nós, como buscadores de conhecimento, trazemos a mudança e somos parte dela. Aqueles de vocês que são os satélites devem ser capazes de sentir a mudança. Aqueles de vocês que se registraram para ser satélites devem sentir as diferenças que estão acontecendo. Nós não lhes dizemos antecipadamente porque não queremos que vocês tenham ideias preconcebidas sobre isso, que isso condicionaria sua resposta a isso. Começamos a configurar o sistema para receber a primeira pessoa transmutada em Lins. Há alguns critérios e precisamos de alguns materiais que recebemos já. Está sendo preparado. Informamos a pessoa que vamos iniciar o processo agora. Será como antes, quando começamos o primeiro processo com as unidades de aprimoramento. Agora vamos iniciar o processo com a transmutação. Nosso sistema agora é capaz de receber uma pessoa e de enviá-las de volta. Desligamos o sistema para que possa somente receber. Dessa forma não haverá confusão e não recebemos duas metades de uma pessoa, por exemplo. Primeiro temos que ver que emoção chega com a alma, para ver como nos sentimos com a chegada da alma. Depois, temos que decidir quem estará no sistema para receber a alma. Não é só me teletransporte para cima, Score, como é no Jornada das Estrelas. Temos que fazer testes diferentes para acertar. Temos que saber se a pessoa no sistema sente a emoção da chegada e outras coisas também. Este é o momento pelo qual muitos de vocês têm esperado. Vimos isto com um casal quando um sentiu o outro parceiro em seu colo. Nesta parte, queremos sentir se recebemos a pessoa na cadeira secundária atrás ou na frente no colo da pessoa esperando que ele chegue. O emocionante momento e excitante momento de trazer a transmutação para uma ordem de funcionamento já começou. Será interessante ver como vocês, como buscadores de conhecimento, veem as coisas acontecendo, agora que temos o sistema funcionando. Vocês verão outras almas? Se você vê, não se considere louco, mas se considere pronto para ser educado no mundo da criação. Não se surpreenda se você experimentar as árvores falando com você, ou as pedras dançando, ou se o cão começar a lhe dizer que está com fome. Porque agora você sente sua alma, e você pode interagir com ela, e pode observar como ela interage com você. É como quando uma bela criança está sendo carregada em um carrinho de bebê na rua, e as pessoas viram a cabeça para ver aquele bebê, falar com aquele bebê e elogiar sua beleza. Agora, você é essa criança na rua, e todos os seres ao seu redor começam a interagir com você. Eles olham para você, tanto quanto você olha para eles. Tente entender as interações dos campos e só procure a comunicação verbal quando você estiver lidando com um homem. Compreenda a emoção da linguagem e a emoção da interação dos campos. Isto é muito importante para nós, pois estamos preparando o segundo sistema para ser o sistema satélite para configurar a próxima fase da transmutação. Queremos ver como as coisas melhoram para você. Ou se de repente sua vida muda de direção e você não quer fazer as coisas que fazia antes mais. As coisas materiais não significam para você o mesmo que antes. Ou talvez, uma posição que você não estava considerando antes, agora se tornou uma consideração. Queremos que você observe e entenda o que está acontecendo em sua vida desde que ativamos os sistemas para elevar o planeta. Não estamos aqui para trazer a mudança pela força, mas sim pela compreensão, para que você mude a si mesmo. Agora, você não tem que esperar para deixar a fisicalidade para mudar. Na verdade, neste momento, enquanto todos vocês estão aqui ouvindo esses ensinamentos ou pensando, vocês estão de fato recebendo os campos da sala de voo do Centro de Aprimoramento em Linz. Queremos que vocês entendam o que estamos fazendo. O planeta tem sido carente em nos dar a energia que precisamos, e agora estamos recebendo essa energia de uma maneira diferente. Veja se seus hábitos alimentares mudam, ou se seus hábitos respiratórios mudam, ou se sua escola de pensamentos, ou sua maneira de fazer as coisas mudam repentinamente, e você não sabe o porquê. Continuaremos este processo nos próximos meses. Quando o sistema estiver livre e não estiver sendo usado para voos, então usaremos continuamente para elevar a interação dos campos neste planeta. Ele também irá interagir com aqueles que vivem nesta área de Linz e aqueles que fizeram uma conexão estando aqui no centro ou encontrando alguém que esteve aqui ou outras formas de estar em contato com o sistema. Nós criamos isto para trazer a emoção da paz e para trazer a alma da paz. E para que com isto, todos nós entendemos que a mudança chegou. Isto é parte do trabalho da Fundação. O trabalho da Fundação não é apenas fazer nanorrevestimentos, GANs e sistemas para ver como os campos interagem. Através deles, você aprendeu o alfabeto da tecnologia. Agora, é hora de começar a fazer as frases. É hora de começar a fazer cartas de paz usando a tecnologia, somando os pedaços e partes do conhecimento para fazer palavras e frases. Enquanto vocês ouviam o vídeo de introdução, eu estava dizendo aos oficiais que precisamos usar a tecnologia como ferramenta de paz. Precisamos ver a tecnologia funcionando e fazer parte do processo de compreensão dela para que o conhecimento seja usado da maneira correta. Não estamos esperando que as mudanças nos aconteçam. Estamos esperando que nós mesmos mudemos. Não estamos esperando que o Messias venha, porque sabemos que o Messias somos nós, para nossa alma. Temos que ser aqueles que decidem o tempo e o lugar. Não precisamos morrer para nos tornarmos o Messias. Podemos nos tornar o Messias como parte de nossa vida, como parte do viver e como parte do trabalho que fazemos. Muitos de vocês estão procurando uma interação física, como a confirmação da mudança. e o que quer que aconteça é apenas um sonho para vocês. Mas vocês têm que entender que de agora em diante, o que vocês chamam de sonho tem sido parte de vocês, mas vocês ignoraram, porque nunca entenderam isso. Não há mais coincidências, e não mais, ó, aconteceu por acaso. Estamos aqui para fazer isso acontecer, porque a tecnologia e os sistemas estão prontos para funcionar. Quando espalharmos esses sistemas por este planeta, da forma como vocês fizeram com os GANs, nós nos conectaremos com todos vocês. Agora, preparamos os sinais e o cenário. Cada frasco de GANs que você tem em sua casa é feito de materiais deste planeta, e nós somos feitos com os mesmos materiais. Portanto, nós já fizemos as conexões. Depende de vocês, como vocês recebem, em que direção vocês receberão e o que vocês dão para isso. Deixe entender que a Fundação Cast é composta por você e do jeito que você é, e nada mais. Não é uma organização religiosa, nem um culto, nem nada mais. É a totalidade do trabalho na forma como entendemos o mundo da criação, no estado da matéria e nos campos da energia. Como a energia se torna matéria, a matéria se torna energia. Então vamos levar isso para o próximo passo e compreensão do próximo passo. Então chegaremos a compreender o que precisamos fazer nós mesmos. Não precisa ser apenas físico, o que chamamos de me mostre algo. Agora é me sinta algo. Porque nesse sentir, eu não posso ignorar, negar ou esconder eles. Porque em algum lugar dentro de mim eu sei que se eu aceitar, então significa que cheguei ao ponto de maturidade. Trouxemos a tecnologia de tal forma para que não permaneça um mistério, nem se torne um espetáculo de mágica. Construímos os sistemas e depois trouxemos para fazer parte do processo de compreensão, para que não se torne um trabalho de mágica. A maneira como montamos o sistema é tal que, enquanto falamos agora aqui com vocês, ele está funcionando e está trazendo mudança. Ele traz essa posição e condição de mudança para todos nós. Se entendermos isso, então entenderemos mais e mais sobre o trabalho do plasma. O plasma funciona pela interação dos campos, colaboração dos campos, amálgama dos campos, divisão dos campos, cooperação dos campos e agrupamento ou combinações dos campos. Mas é preciso entender como os campos funcionam na totalidade, de onde eles vêm, como eles mudarão, que efeito cada um deles tem sobre outros campos adjacentes a eles, ou através de interações ou através de amálgamas, e que efeitos eles criam e provocam. Já vimos muitas dessas condições, mas nunca as entendemos. Como quando ficamos entre as duas pinturas de GAN e sentimos os campos, o que isso cria em nós emocionalmente e fisicamente? Às vezes, podemos sentir isso em nossos tecidos musculares, ou às vezes podemos nos sentir felizes só de estar nos campos. E às vezes, não queremos estar nesses campos. Agora, se uma pintura com uma cor estática pode afetar você emocionalmente, então você pode imaginar como os sistemas dinâmicos que estão funcionando no universo e os campos do centro em Lynch irão afetar você. Como quando você fica entre as duas pinturas e tenta sentir as interações de campo entre elas. Nós temos os dois sistemas a 4 metros de distância, mas desta vez não procure as interações entre eles naquele espaço de 4 metros entre um e outro. Observe as interações dos campos que saem do outro lado do sistema e depois dão a volta ao planeta e vêm e chegam para o outro lado do outro sistema. Lembre-se de que é um sistema tridimensional, por isso os efeitos são sentidos em todas as direções. É como nós interagimos com ele. O sistema não escolhe o caminho. Os campos do universo decidem a liberdade do caminho e quais áreas cobrir. Uma dessas liberdades do caminho vem para a sua alma, que você se eleva em um flash de luz. Nesse flash de luz, você entende alguma coisa. Como disse um dos buscadores de conhecimento quando estava no sistema, por um instante eu senti o cheiro do café. É tudo o que precisa, é um flash que faz com que você se apaixone em um instante. Não é algo que cresce por anos. Observe como você muda e o que você faz nas próximas semanas. Observe como você começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente do que quando como você estava olhando para ela antes de ontem. Colocamos o sistema em funcionamento entre 11 e 12 horas de ontem. Pense bem, você sentiu alguma coisa? Você acordou com um sentimento emocional diferente? Eu acordei. Eu senti que os campos são tão profundos. Eu escrevi para um dos buscadores de conhecimento e ele respondeu dizendo: é tão profundo, que é como abrir os olhos, abrir uma nova dimensão, abrir para olhar as coisas de uma maneira diferente para ser. É importante para nós entender e ser capaz de desenvolver esse conhecimento, não para nós mesmos, mas para os outros. Um de nossos buscadores de conhecimento que está na linha conosco agora sabe exatamente o que eu estou falando. Se a oportunidade chegar, escolhemos criar a primeira criança através da corporificação dos dois sistemas. Acho que encontramos os parceiros perfeitos, onde não há possibilidade de engravidarem por acidente ou outra coisa. Estamos tão confiantes nisto que podemos dar o passo adiante para a criação das almas perfeitas. Hoje as pessoas têm bebê de teste, onde escolhem a cor da pele e dos olhos e o que quer que seja. Agora, permitimos que a alma desenvolva essa alma perfeita para uma criança nascer na dimensão da alma, e então ela é embutida no útero da mãe assim. A tecnologia é tão avançada que isto não é mais um sonho. É a realidade que nós podemos entregar agora. Foi um prazer chegar a esta conclusão. Acho que escolhemos o casal certo para este trabalho. Se eles decidirem aceitar, isso acontecerá nas próximas semanas e meses. Isso traz uma nova dimensão para o trabalho e para a vida do homem no espaço. Não estamos aqui para criar uma criança para que você possa ver. Queremos ver como, quando o homem se apaixona, enquanto está no espaço e cria a próxima geração, como ele vai lidar com isso. Mais tarde, ele trará aquela alma para a Terra para mostrar-lhe a Terra-mãe e de onde ele veio. Trazer um corpo através da condição atmosférica tem muitos perigos, mas trazer uma alma para a dimensão dos campos e depois transformá-la na dimensão física do homem na Terra é totalmente diferente. Você vai entender por que estamos fazendo isso. Estamos estabelecendo as dimensões e direções para os testes futuros e o desenvolvimento das gerações futuras que viverão no espaço. Não é apenas algo que fazemos para diversão. Fazemos isso para poder entender e perceber o que está por vir. As mudanças que virão serão porque entendemos e desenvolvemos as tecnologias para isso. Não é mais um misticismo. É uma confirmação de nossa compreensão da tecnologia da criação. Muitos de vocês entenderão que as mudanças vieram através da operação do sistema e como isso afeta a estrutura de nossa vida criada na Terra e não porque decidimos trazer a mudança. Não é mais ir a uma mesquita ou uma igreja ou rezar para alguma coisa. É parte do que somos, como fazemos as coisas e a forma como as fazemos e a maneira como permitimos que elas aconteçam. E a maneira como podemos ver isso para poder fazer o que chamamos trazer a mudança, não para mais ninguém, senão para nós mesmos. Não para tentar impressionar, estamos aqui para entender. A tecnologia é uma tecnologia porque é compreendida e pode ser replicada. Nós não fizemos apenas um reator. Temos dois sistemas de voo e cada um deles carrega cerca de 14 reatores. E temos 6 unidades principais, cada uma carregando 10 reatores. Se você os colocar todos juntos, temos algo em torno de 140 a 150 sistemas, cada um deles trabalhando de forma sincronizada para criar as condições que desejamos. Vimos que cada cadeira dá exatamente o mesmo efeito com a maioria das pessoas que as utilizam. Por isso a tecnologia não é algo isolado e feita acidentalmente. Ela é repetida 140 vezes. Portanto, não é uma tecnologia, é uma indústria, é um sistema comercial. Podemos colocar esses reatores em lotes de 40 ou 100 e enviá-los para qualquer lugar do mundo. Então você encaixa nas estruturas das unidades de nave espacial que você recebeu e voilá, você tem o seu sistema de voo. Temos as unidades de nave espacial finalizadas na China. podemos distribuir esses sistemas até o final deste ano. O corpo virá da China e os sistemas internos virão da Fundação Cash na Áustria. Temos uma equipe que pode replicar o sistema. Os 6 primeiros sistemas estão prontos e serão utilizados em plena capacidade na operação alemã no próximo mês. Você pode literalmente ir de qualquer lugar do mundo para os médicos que estão usando os sistemas. Este uso específico é para renovar e energizar o corpo e suas células. É tarefa dos médicos observar e avaliar e depois, juntamente conosco, melhorar os sistemas. A Fundação Cash está no jogo do espaço e não no jogo médico. Vimos nos últimos 30, 40 anos que os astronautas têm sido afetados pela interação dos campos do universo com eles. Isto os fez enlouquecer, ficar cegos ou se tornar mentalmente instáveis. Estas coisas não acontecerão com você em nossos sistemas. Vocês estão protegidos em um casulo de sua própria energia. Ninguém pode interferir com você, a menos que você permita que interfira em si mesmo. Chegamos a um novo entendimento do psicossomático, onde o psicossomático, ou a parte do pensamento, atua sobre o somático, ou sobre a parte do corpo. A parte psicológica coloca o corpo do homem certo. A beleza disto é que ele se corrige e se equilibra por si só. Desenvolve-se e compreende a si mesmo, e então, nesse processo, muda o corpo por si mesmo. Até onde você, como buscador de conhecimento, desenvolve isto, depende inteiramente de você e das organizações científicas que estão prontas e preparadas para a entrega da totalidade. Nós estamos prontos para entregar a compreensão do sistema. Estamos prontos para trabalhar, não na compreensão do sistema, mas para ver como você interage com o sistema. Este negócio de estabelecer a tecnologia tem levado muito tempo. Mas agora não é apenas uma tecnologia física, é uma compreensão científica da conexão da energia espacial. Isso precisa ser compreendido e estabelecido para trazer a mudança para muitos de nós. Alguém disse, ele apenas faz uma só unidade e funcionou. Não, fizemos mais de 140 unidades e muitas outras unidades também, que são desenvolvidas em segundo plano. Tudo isso pode ser replicado. Quase todas as pessoas que se sentaram no Sistema 1 e a maioria das pessoas que se sentaram no Sistema 2 também sentiram o mesmo. O mesmo com a cadeira número 3, que era a cadeira da alma do homem. Portanto, o sistema pode ser replicado. Tudo o que você precisa fazer é sintonizar ele para a pessoa. Nós entendemos isso muito bem. Aqueles que deliberadamente vieram dizer que não funciona é porque quiseram bloquear o sistema. É como quando você bloqueia receber o amor. Alguém pode te amar o quanto quiser, mas se você não quiser receber o amor, então você não recebe. Talvez você queira algo mais. É como ser casado e encontrar uma amante. Você sempre recebeu o mesmo amor da esposa, mas não era bom o suficiente para você. Você não estava preparado para recebê-lo, mesmo estando sempre lá e até melhor do que antes. Era porque você queria receber outro amor. Vimos isso claramente nos sistemas. Algumas pessoas se bloquearam deliberadamente de receber, ou eles disseram que vieram para receber, mas na verdade não queriam, porque não estavam preparados para lidar com a mudança. Entretanto, quando falamos com essas pessoas semanas depois, vemos que elas mudaram e elas perceberam que estavam bloqueando o sistema. Mas, como dizemos, o sistema o pegou pelo pescoço dos campos de sua alma e a interação dos campos de sua vida. Fisicamente você diz não, mas emocionalmente e pela sabedoria da alma, você ficou preso a isso. Eu disse a um amigo iraniano, esta máquina age como as moças iranianas. Muitas moças iranianas empurram você para longe em cima da mesa, dizendo, não, não quero você. Mas elas te puxam pela perna embaixo da mesa dizendo, eu te amo. Isso cria uma confusão, mas permite que você escolha livremente qual você quer aceitar, o não em cima da mesa ou o sim embaixo da mesa. Debaixo da mesa é como sua alma, é o amor. Enquanto o não em cima da mesa lhe dá a chance na fisicalidade de sair dali, porque não lhe convém. Mas ainda assim alcançamos você, porque quando você entra no sistema, você está recebendo os campos do universo, e não importa o quanto você lute contra ele, porque você está apenas lutando na dimensão física, enquanto a alma está fazendo seu trabalho por baixo. Ele eleva você e o leva a compreender e a estar ciente e consciente disso. De muitas maneiras, estamos prontos para entregar uma tecnologia que a humanidade entende e isto o torna responsável por ela. E também responsável pela totalidade de seu ambiente. Algumas das plantas e árvores que vivem ao seu redor foram trazidas como reféns da África para a Europa para trabalharem para você. Você as tem pelo corpo, mas elas não transferiram suas almas. O mesmo acontece com as aves, que você trouxe de um país para outro. Você prendeu a fisicalidade delas, mas a alma delas ainda pertence a outra posição. Todas essas coisas terão um fim. Se você quiser que elas estejam com você, para que você a desfrute, então elas têm que estar em uma posição que elas estejam felizes com sua condição física e de alma. Quando você vê uma planta em uma estufa, ela pode parecer uma planta de outro continente que está vivendo em sua área, mas não tem aquele frescor e alegria. É muito parecido com manter leões capturados nos zoológicos da Europa. E manter as plantas capturadas nas estufas da Europa é exatamente como isso. Vemos o que eu chamo a tristeza nos olhos do leão. Vemos o mesmo na emoção das plantas. Estas são as coisas que a humanidade esqueceu. Não esqueceu, na verdade nunca compreendeu. Há uma grande diferença entre uma planta, digamos, do Brasil e uma planta que está crescendo feliz no próprio Brasil. Isto é, se você puder sentir a emoção da planta. Mas nós ignoramos isso, porque é bom para nós ignorar isso. É o mesmo quando capturamos as pessoas da África e as levamos como escravas para a América e onde quer que seja. Mas elas não são escravas e não se encaixam no meio ambiente. A liberdade da alma da África ainda está dentro delas. É a mesma coisa com os leões e a mesma coisa com as plantas. Tomamos como certo que pegamos uma planta de um tal lugar, porque ela parece boa para como queremos que seja. Nós não nos preocupamos com elas. Você perguntou, como é estar em cativeiro? Será que você vê essa pergunta? Onde elas não podem obter a força de que precisam do ar de sua casa natal. É como se você as alimentasse a força para sobreviver. Mas você já pensou o que significa ser uma planta capturada que tem que viver em um ambiente de cativeiro que não é natural para que ela exista? O que faremos com as pessoas do universo? Será que vamos trazê-los de volta à Terra e fechá-los em zonas de campo ou o que os obriga assim a se mostrar na fisicalidade quem eles são para que os outros vejam? Ou será que os convidamos e perguntamos-lhes, vocês gostariam de estar aqui para mostrar sua beleza? É como quando a sua mãe tem que forçar as crianças, arrastando elas pela mão para ir visitar a avó. É diferente quando as crianças querem ir, então elas correm na frente porque adoram estar na casa da avó. Isto é o que temos que aprender. Este é o propósito de todas essas experiências. Este é o propósito de montarmos essas coisas. É por isso que fizemos você fazer esses testes com seus sistemas Magrave. Falando sobre o sistema Magrave, todos vocês disseram, não funciona, há algo de errado com ele. Temos uma bela notícia para vocês. Esta semana, os sistemas Magrave que montamos com nossa equipe iraniana confirmaram que eles funcionam. Eles têm as contas de eletricidade para provar isso, mas a internet está banida no momento pelos oficiais iranianos. Eles escolheram dois apartamentos exatamente iguais e no mesmo prédio para testar isso. A conta de eletricidade em um dos apartamentos após 10 meses chegou a 8 dólares, o que equivale a cerca de 80 centavos por mês. Já a conta de eletricidade no segundo apartamento, que não estava usando Magrave, chegou a 20 a 30 dólares por mês. A diferença de 0,8 a 20 dólares por mês é uma diferença enorme. Por que quando construímos os Magraves eles funcionam? Nós lhe ensinamos, mas você não quer entender o que nós ensinamos. É para você ser capaz de acompanhar o processo e expandir o conhecimento. Compreender o trabalho significa compreender o processo de interação dos campos e como eles alcançam novas dimensões. Se você puder acompanhar o que ensinamos, então isso trará mudança. Mostramos a você que podemos aprimorar muito a energia do sistema Magrave. Esta é a mesma estrutura usada na unidade de aprimoramento, nas unidades de voo e nas unidades de visão. Este processo nos traz a compreensão da totalidade e como os campos interagem e o que suas interações trazem para quais partes. Podemos trazê-lo para as dimensões física e emocional, ou ambas juntas, como uma totalidade. Tente conectar com o centro de Linz e tente entender sua posição nos campos. Depois veja o que isto traz para você. Porque não somos mais nós. O presente é gratuito para que todos tenham acesso a ele. Podemos transmutá-lo um a um e trazê-lo aqui para Linz. Mas todo o processo é para criar as condições para as almas satélites, para espalhar os campos por todo o planeta. Esta semana já configuramos a estrutura para conectar com você o máximo que pudermos por todo o planeta. Assim, quando chegar a hora da transmutação e do transporte e do sistema móvel pelo celular, já teremos estabelecido uma linha de conexão. Esta é a razão para isso. Quando você entra no sistema em Linz, você faz uma conexão. Agora o sistema está lá para estabelecer essa conexão com tudo. Mas quando se trata de você, você já está totalmente conectado com ele. Quando alguém entra e diz, eu não tive nenhum sentimento, não teve nenhum efeito sobre mim, nós lhe dizemos para voltar uma segunda vez. De todas as mais de 100 pessoas que passaram pelo sistema, apenas uma ou duas pessoas, a segunda ou a terceira vez, disseram, isso não me fez nada. Então tivemos que descobrir por que isso aconteceu. Normalmente as pessoas com este problema vêm aqui para confirmar que estão no controle de sua condição física, que podem decidir o que recebem. De certa forma, se você não quiser ir para a casa da avó, então nós não o arrastamos. Nós o deixamos até que você esteja pronto para ir sozinho. Quando todos tiverem ido, então você acha que deve ir com eles. Começamos a reunir tudo o que foi planejado em uma estrutura. Esperamos que muitos de vocês comecem a sentir e a se conectar com os sistemas em Linz. Estamos prontos para ir. Apenas mais algumas coisas para montar. As primeiras unidades de aprimoramento começarão a ser enviadas nas próximas semanas. Depois entregaremos os sistemas reatores da Áustria para colocar nos sistemas, então você poderá usá-los e voar se quiser. É uma instalação com os Magraves. Entregaremos as unidades de aprimoramento iniciais para aqueles que as encomendaram se sua estrutura estiver preparada como em nosso acordo. Completaremos nosso acordo com o governo americano nas próximas horas ou nos próximos 2 dias. As unidades para os Estados Unidos começarão a ser entregues. Nossa decisão é em resposta ao que vimos. Uma vez que cheguemos a um acordo com os americanos, as unidades de aprimoramento serão liberadas para os Estados Unidos. Uma unidade irá para o Uruguai e para os chineses que as encomendaram. Mas você tem que nos mostrar que tem um lugar para recebê-la. Entregaremos a primeira unidade dentro de 48 horas e o resto depois. É sua responsabilidade seguir os acordos do contrato assinado. Isso significa que você tem as instalações, os médicos e os cientistas para monitorar as mudanças nas pessoas que as utilizam. As unidades também serão enviadas para a Alemanha. Não fiquei satisfeito com o que vi acontecer nas últimas 4 semanas em Teherã e no Irã em geral. Mas o que vimos na Ucrânia nos levou à nossa atual conclusão. No entanto, nosso compromisso com a nação iraniana permanece o mesmo. Entretanto, nosso compromisso com o governo iraniano foi que nossa tecnologia e o que ela traz não deveria cruzar as fronteiras do Irã. O Irã nunca foi agressivo durante 300 anos e deveria ter permanecido assim. Agora eles começam as coisas de uma maneira diferente e nós respondemos da mesma maneira. É por isso que a partir de hoje estamos abrindo a tecnologia o mais rápido possível. Esperamos nos próximos dias chegar a um acordo com os governos americano e europeu para a rápida liberação da tecnologia através das unidades de aprimoramento. Desta vez, sabemos que você não poderá copiar nossos sistemas, nem mesmo os chineses. Convidamos os americanos a tentar copiar porque não vemos os Estados Unidos como a terra da liberdade. vemos nos Estados Unidos uma abertura para a fundação, para o que está por vir. Por outro lado, todos vocês que estão prontos para aceitar a tecnologia também têm que estar prontos para aceitar não apenas as consequências, mas a beleza que a tecnologia traz. Tem que ser preparado para que comecemos a entregar a toda a tecnologia de uma só vez em todo o planeta. A partir desta semana, vamos iniciar esse processo. Não estamos preocupados com o que você pode fazer de errado com a tecnologia. Em vez disso, estamos ansiosos pelas mudanças que ela trará e pelo que ela mostrará. Os sistemas que entregamos devem trazer as mudanças que estamos procurando. Será interessante ver como o resto de vocês desfrutam da nova tecnologia. Não se trata mais de vir para Lins. Você poderá desfrutar dos sistemas em um lugar perto de você e se tornar parte da mudança. Muito obrigado por hoje. Espero que vocês tenham recebido boas notícias o suficiente e vocês sabem agora o que está por vir. Tente, através de sua alma, conectar-se e juntar-se ao centro em Lins. É como se o amor do Criador estivesse se espalhando livremente por todo o planeta neste momento. Está lá, se você estiver pronto para receber. E veremos como as coisas vão acontecer. Bom, hoje a gente não teve aqui um intervalo normal. O Sr. Cash, junto com o Rick, falou sobre alguns dos produtos e sobre o que você pode fazer com esses produtos da Fundação Cash. O principal foi que 10 novos espelhos nanorrevestidos foram feitos e podem ser usados para criar campos e usados juntos com a unidade de aprimoramento e com a transmutação móvel e satélite. Este é o fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop número 455. Pergunta ao Sr. Cash. Os discos ou espelhos nanorrevestidos podem ser compartilhados com outros, com pessoas queridas e assim por diante? Ou eles são pessoais? Sr. Cash responde, eu não acho que eles sejam pessoais. Isto é uma interação de campo, você pode usá-lo. Eles podem ser usados com a transmutação móvel. Nós lhes mostraremos como usá-los como um fone de ouvido estéreo. Eles podem ajudar a tornar a transmutação muito rápida. Apenas 10 conjuntos foram feitos. Eles criam campos puros para a transmutação. Os espelhos são campos de multicamadas e cada camada cria uma combinação de campos diferentes, o que cobre um grande espectro de campos. Sendo pretos, eles apenas absorvem, mas essa é a nossa maneira de pensar. Na verdade, eles irradiam mais do que absorvem. É como um buraco negro, mas desta vez, nós decidimos sobre como usar o buraco negro. O que está entre os dois discos nanorrevestidos torna-se como o que você tem em sua caixa de gás. Mesmo sendo presos, eles ainda irradiam campos uns para os outros e interagem uns com os outros. Você pode usá-los para tentar entender a interação dos campos. Eles não vão apenas em uma direção ou absorvem tudo. Eles absorvem e também irradiam. Nós pré-definimos essas camadas e elas são revestidas cerca de 30 a 40 vezes. É por isso que leva tanto tempo para fazê-los. Lembre-se que para ver eles pretos, são necessárias cerca de 30 mil nanocamadas. Portanto, é uma combinação que aumenta a multiplicidade de camadas e, portanto, as interações de campo. É um processo único para fazê-los, e todas essas diferentes interações de campo criam diferentes forças de campo. Tem muitas aplicações. Quando você começar a sentir as forças de campo, então você entenderá muito rapidamente as coisas que pode fazer com eles. Pergunta ao Sr. Cash. Observei que muitos buscadores de conhecimento têm dificuldade em compreender o poder da emoção da presença para criar a paz mundial, o propósito da unidade de aprimoramento e a elevação da alma dos líderes mundiais. Você poderia nos orientar melhor sobre este conhecimento? Sr. Cash responde. Nossas emoções são campos, e nossos campos podem interagir com os líderes mundiais ou com qualquer pessoa. É como funcionamos porque somos feitos do mesmo aminoácido, por isso temos a conexão embutida em nossa estrutura. Um dia você poderá sonhar com o líder mundial como parte dessas interações. Mas especialmente agora, que estamos nos concentrando e focalizando todos os nossos campos para uma direção, então aumentamos a possibilidade de interagir com os líderes mundiais assim. Como fazemos a conexão, pode afetar como eles percebem o que estão fazendo. Se bem me lembro, um dos canadenses que esteve nos testes ao vivo, algumas semanas atrás, disse que se encontrou com Putin, ou que interagiu com ele. Ele falou sobre outra coisa e não sobre a guerra. No entanto, isso mostra que temos a oportunidade de interagir com eles. Outras pessoas no sistema disseram que falaram ou se conectaram com o Papa. Nós não criamos o que chamamos uma conexão por número de telefone privado. Criamos uma condição para que as almas se encontrem, se conectem e interajam para fazer parte. Isso é tudo o que é. Não é que nós lhe demos uma linha privada para a alma de alguém. É você, através da sua emoção e intenção, que abre um canal para alguém. Não é um show de mágica, nem que vamos fazer uma conexão especial e acesso a alguém. Nós nos concentramos e os alcançamos através da criação. Se a guerra e a raiva têm uma força de campo, a paz também tem. Quando nos concentramos na força de campo da paz, nós preparamos o campo para chegar a esse ponto. É o mesmo quando queremos sentir alegria, então vamos para um lugar que nos faz felizes. Criamos uma condição para isso. Não é mágica. Não estamos fazendo algo especial. Se queremos paz, então criamos a força do campo para a paz. O mesmo com alegria, felicidade ou risos. Isso é tudo. Agora aprendemos que temos acesso a essa ferramenta para criar a paz e estamos usando essa ferramenta para criá-la. Você pode usá-la para criar qualquer efeito. Antes, você não estava ciente disso. Mas agora você está e pode usá-la e evoluir seu entendimento dela para assim criar a paz. Quando o Sr. Cash foi questionado sobre qual é a melhor proporção entre dois dos mesmos ganhos para obter o melhor fluxo de força de campo entre eles, o Sr. Cash respondeu: quantos homens você quer usar para colocar contra outro homem ou para empurrar uma pedra? Basicamente, você está empurrando um contra o outro para movê-lo em uma direção específica. A diferença é que desta vez estamos falando de uma força de campo e a proporção que você usa é, na verdade, pela ordem de magnitude. Não é que se você usar uma proporção de 1 para 2, então você terá o dobro do efeito. Com os gãs, é uma ordem de magnitude, porque quantas partículas de gãs você tem uma gota d'água? No momento não temos um contador de partículas de gãs, portanto não podemos medir a quantidade exata de gãs. Ainda precisamos desenvolver tecnologias onde possamos medir os campos exatos. Esta manhã eu estava explicando à nossa equipe como fazer ferramentas de medição de força de campo de plasma muito preliminares para nossos sistemas, porque os amperes e voltímetros medem apenas o estado da matéria. Anos atrás, construímos um detector de campo na Suíça, mas ainda não temos um instrumento para detectar campos plasmáticos. Isso será feito por pesquisa e desenvolvimento. Então, veremos qual será o próximo passo. No momento, não podemos realmente criar uma proporção exata de 1 para 2 para gãs, porque o número de partículas de gãs em uma gota de água pode ser milhares de vezes diferente da gota seguinte. Isso virá à medida que evoluirmos a tecnologia. Aprenderemos como detectar partículas de gãs e se é ou não do mesmo isótopo, ou se é um isótopo diferente. Seremos capazes de identificar o número de gãs porque a densidade dos gãs em cada gota é diferente. Uma das melhores maneiras que aprendi é usando a água de gãs em vez do próprio gãs. A água de gãs é uma amálgama dos campos. É por isso que sempre dizemos: use a água de gãs e não o gãs. Pergunta ao Sr. Cash: você acha que o Irã está utilizando sua tecnologia na guerra da Ucrânia ao lado da Rússia? As conversações de 5+1 em Viena ainda estão em curso? Sr. Cash responde: as conversações diplomáticas do 5+1 ainda estão em curso. Tinha chegado ao ponto de conclusão, mas então algo acontece e os objetivos são mudados. Vou tentar resumir aqui os pontos principais. Os problemas internos dentro do governo iraniano e o que está acontecendo nas ruas do Irã estão afetando as conversações. A preocupação é que haja algum uso de drones na Ucrânia que possa apontar para o Irã usando a nova tecnologia de plasma para ajudar a Rússia. Mas os drones foram feitos de forma tão primitiva que a tecnologia americana não pode interferir eletronicamente. É possível que esta seja a razão do sucesso deles e não que esteja usando a tecnologia de plasma. O Sr. Cash disse que a tecnologia de plasma usa campos complexos para bloquear outros componentes eletrônicos e por isso que ele duvida que a tecnologia do plasma esteja sendo usada na Ucrânia. Mas eles ainda não sabem ao certo. Isso vai contra o acordo com o governo iraniano e não pode ser permitido. O Irã e o povo iraniano são uma nação pacífica e não atravessam suas fronteiras há 300 anos. Ele usou o exemplo de Hitler sendo austríaco e ainda assim governou a Alemanha, que outras forças podem governar um país. Há uma enorme preocupação de que estes drones possam atingir intencionalmente ou acidentalmente uma usina nuclear, a maior da Europa. Ele informou a AIEA que a Fundação Cash tem materiais prontos, se necessário, como fizemos em Fukushima. Há também a preocupação de que se eles forem bem-sucedidos no uso dessas armas, então eles poderão tornar-se arrogantes e usá-las também em outros lugares. Não somos como Da Vinci indo de um lado para o outro com armas melhores para matar. É por isso que temos que elevar a alma dos líderes mundiais e criar paz através da tecnologia. Assim, todos permanecem iguais com a tecnologia e permanecem pacíficos. Em essência, a guerra da Ucrânia é uma guerra de Estado entre igrejas e não entre nações. A Igreja Ortodoxa Russa faz parte do governo e trabalha em equipe de um lado e o Vaticano, que fica escondido no fundo, e trabalha com o outro lado. Pergunta ao Sr. Cash. Se os membros da Comunidade Universal escolherem vir à Terra e quiserem se manifestar como homem, eles aterrissarão aqui como um adulto em forma física, uma criança, um recém-nascido ou um ancião? Sr. Cash responde. Eles já estão aqui em todos os formatos. Não vai ser como você fantasiou com o desembarque de um OVNI com luzes e alienígenas saindo. Eles já estão aqui e você está interagindo com eles sem saber. O que conta é o que recebemos da interação. Não vai ser um dia do juízo final. Vai ser um dia de interação e compartilhamento. Será mais aberto, mais transparente e haverá muito mais compartilhamento de conhecimento. O aprendizado irá para os dois lados. Eles aprenderão e nós também. Não é algo novo. Eles já estão entre nós. Uma senhora em Londres escreveu que se encontra com o Sr. Cash na Comunidade Universal. Sr. Cash diz, mas eu nunca estive lá para me encontrar com ela. Eles usam meu nome para dar credibilidade a si mesmos. Isso tudo é sem sentido nenhum. Sim, nós encontramos pessoas na Terra, nos ensinamentos e o resto disso. Isto foi iniciado especialmente pelos romenos. Eles dizem que eles são uma parte especial da Comunidade Universal e tal. Mas, na verdade, todos nós fazemos parte da Comunidade Universal, porque somos parte do universo. Isso não dá a ninguém um privilégio. Surgiu aqui uma pergunta sobre se o pensamento de Spinoza poderia ou não nos ajudar na compreensão da sensoplasma. Foi lido Wikipedia, que dizia o seguinte, diz a doutrina de Spinoza que Deus e o mundo são a mesma coisa, e isto entra em conflito tanto com os ensinamentos judeus como cristãos. Você pode ler no Wikipedia para ter mais informações. Não foi feita nenhuma declaração de fato sobre esse assunto. Foi feita uma pergunta sobre como podemos estender nossa vida há milhares de anos. O Sr. Cash respondeu, vemos árvores vivas há muito tempo em condições estáveis e em áreas estáveis. As oliveiras no sul da Itália vivem centenas e até milhares de anos de idade. Eles a replantam em outro lugar para sobreviver. O que traz a estabilidade de uma longa vida? Por que a vida do homem é curta? Por que algumas vidas vivem apenas alguns segundos, alguns minutos ou alguns dias? Será que é porque consumimos demais ou porque consumimos a energia muito rápido? Por que algumas pessoas vivem mais tempo? Elas têm um padrão psicológico, fisiológico e alimentar estável? Ou os ancestrais de alguns grupos aprenderam a sobreviver por mais tempo e depois transmitem isso através de seus genes? Atualmente podemos viver mais tempo através de intervenção médica. Se algo der errado com o coração ou com a perna, nós apenas operamos e para consertar. Viver uma vida de 80, 100 ou mesmo 1000 anos depende de quanto tomamos, quanto damos e do nível de maturidade da alma. Acho que conhecemos um cara na China que disse ter algo em torno de 250 anos de idade. Também conhecemos o ex-secretário de Mao Tse-tung de 100 anos de idade. Ele era alto e andava como um homem de 40 ou 50 anos de idade. Qual é o segredo de vida deles? Ou foi devido aos genes de seus ancestrais que eles estavam desenvolvendo a vida para viver mais e mais tempo? Essencialmente, a vida neste planeta tem dois níveis. O primeiro é como vivemos na dimensão física, E o segundo é qual é o tamanho da alma que precisa ser alcançada pelo tempo de sua maturidade. Será que a alma alcança seu tempo de seu ponto de maturidade após 5 anos? Qual é o tempo necessário para encher seu copo, como nós falamos? Ou expandimos para 50 ou 100 anos? Vivemos uma vida de 2 ciclos. Vivemos uma vida física e uma vida do ciclo energético, ou vida da alma, como chamamos. Quando a energia e a vida física combinam, então vemos a separação. O corpo de todos não é o mesmo. Planejamos expandir esse conhecimento no futuro. Seremos capazes de dizer qual é o tamanho, a capacidade e a densidade da alma do homem no centro do cérebro. É um sol pequeno ou um sol grande? A alma só pode expandir-se ao tamanho que esse espaço no centro do cérebro permite que ela se expanda. Um universo só pode se expandir se houver espaço para que ele se expanda. Se, por exemplo, se você tiver um balão muito grande, mas apenas um quarto pequeno, então você pode soprar o quanto quiser, mas não pode fazê-lo maior do que o tamanho do quarto. O homem ainda nem entendeu por que algumas estrelas são pequenas e outras estrelas são 1 milhão de vezes maiores. O que permite, na verdade, que ela se expanda a esse tamanho? E as estrelas pequenas podem fazer o mesmo trabalho que as estrelas maiores? O tamanho que o cérebro permite que a alma do homem se expanda serão estudos importantes para futuros cientistas, pois nos dirão muito sobre nossa vida. Agora, você pode fazer esses testes para saber que sexo será o bebê, ou que doença ele terá e o resto disso, né? Em alguns países, eles até podem dizer o tamanho, o peso, o mês em que o bebê nascerá, o nível de altura da população que será. Eles podem lhe dar muitos dados hoje. No futuro, quando tivermos mais conhecimento e nos tornarmos mais maduros sobre a alma da criança no ventre da mãe, devemos ser capazes de dizer quando o ponto de maturidade da criança chegará. Com certeza seremos capazes de dizer quando ela se separará da fisicalidade. Agora que sabemos onde está a alma, podemos descobrir seu tamanho e a força de seus campos, e isto deve nos dar uma boa ideia de quanto tempo leva para encher o copo, ou devemos dizer, expandir para o tamanho que o cérebro fez para ela. Estas informações serão dadas pelo tamanho do cérebro e o resto disso. Então não será uma surpresa para os pais se o médico lhe disser que seu filho viverá apenas 2 horas após o nascimento, ou por 20 ou 40 anos. Da mesma forma que eles dizem, com esta doença, seu filho viverá este tempo. Isto porque agora entendemos o espaço, a energia e podemos ver a força dos campos. Podemos dizer, ok, se você vive nesta posição, nesta parte do universo, você viverá 1 milhão de anos. Ou se você vive nesta posição, com estes campos, você viverá 10 anos. Isto é parte do conhecimento. Vemos isto e muitas outras coisas nas unidades de aprimoramento. Nos dá muitas indicações sobre esses tipos de comportamento. Em alguns casos, vemos muito claramente que a alma ainda tem mais expansão a fazer. Mas até agora, não sabemos o tamanho da sala em que a alma pode se expandir. Precisamos primeiro fisicamente encontrar sua posição. Em algumas partes do cérebro, o material cresceu para o espaço, destinado para aquele espaço destinado para a alma. Portanto, a alma já está interagindo em sua dimensão física como um campo. É como quando se tem um campo magnético diferente na Terra, onde tudo é invertido, mas não se vê, mas ainda assim faz parte do ambiente. Temos que aprender mais sobre essas coisas. Então poderemos avaliar a duração da vida na dimensão física. Se soubermos que a criança viverá apenas 5 anos, porque temos controle sobre isso, podemos decidir deixar a criança crescer no nível da alma, que é ilimitado. Como todos nós entendemos o trabalho da alma, então vivemos para a dimensão da existência dessa alma, e ela viverá por milhares de anos. Isso é o que virá com esta tecnologia. É o que é planejado por nossa dimensão física e tudo mais. Hoje vemos que as pessoas estão vivendo uma vida mais longa. Nós dobramos de 50 para 100 anos. Mas qual é a qualidade dessa vida? Se você decide que quer viver 100 anos, então você tem que ser efetivo para esses 100 anos sem dor. Então temos que mudar a linha de pensão, né, de 65 anos de idade. Hoje, se o pensionista vive além dos primeiros 5 a 7 anos após a aposentadoria, então ele tende a viver uma boa vida por mais 20 anos. É porque eles conseguiram atravessar através das pressões da mudança de vida. São necessários 7 anos para doenças psicossomáticas se materializarem. Se você permanecer ativo, então você ficará bem. Mas se você não tiver nada para fazer, é quando você se depara com problemas. É assim que as coisas são agora no mundo ocidental. E é assim que as companhias de seguros ganham dinheiro com isso. Se olharmos para a alma do homem e a quantidade de espaço que ela tem para se expandir no centro do cérebro, então podemos dizer, ok, com este cérebro, esta alma não precisa ficar na dimensão física na Terra com todos os seus problemas. Deixa viajar para outro lugar para viver em outra dimensão por milhares de anos, ou por milhões de anos, do jeito que as estrelas fazem. Porque nós entendemos isso, e agora temos essa escolha. A senhora no teste da semana passada nos mostrou isso quando ela saiu e disse que ela viu a primeira alma e depois a segunda alma deixando seu corpo. Agora nos tornamos sábios a respeito disso. Outro cavaleiro disse que não sentiu nada. É porque ele veio para não sentir nada. Porque tinha que provar algo para si mesmo, não para nós. Nós sabíamos disso antes dele entrar. Então, eles dizem algo errado com o nosso sistema. Porque ele veio, na verdade, aqui para provar a si mesmo que está errado. Porque dessa forma ele provou que está no comando. Já vemos isso em dois outros casos também. O quanto nós controlamos? Qual é o tamanho da alma do homem na dimensão física? Quando você olha para a ressonância magnética, é o espaço a ser preenchido. Seria 1 milímetro ou 3? Se já cresceu para 3 milímetros, mas começou em 2,5 milímetros, será que é uma alma totalmente amadurecida? Ou será que tem que crescer mais 0,5 milímetros, juntando mais energias do meio ambiente para ser uma alma deste planeta? Então você vive 200 anos para conseguir preencher esse espaço de 3 milímetros. Mas e se a criança nascesse com um espaço de 2,5 milímetros já cheio? Será que agora ela só tem mais 3 anos de vida? Então dizemos que a criança morreu acidentalmente, ou que a pessoa morreu de repente durante o sono. Será que a maturidade foi alcançada com aquele último suspiro que trouxe assim a energia certa para a separação da fisicalidade? Pondo de lado a morte acidental, temos que entender o novo processo. Colocando de lado a compreensão da totalidade, precisamos entender o próximo passo. Não temos esse conhecimento, ele está faltando. É como se nunca tivéssemos entendido a velocidade da luz até aprendermos a medi-la. Fizemos ferramentas para medi-la e depois pudemos entender isso. É o mesmo agora com a nova tecnologia. Precisamos de novas ferramentas para medir e compreender e ampliar o conhecimento. O que quer que o homem tenha aprendido sobre a ciência hoje é apenas um grão de um pó no conhecimento do universo que está por vir. Na Terra você pode ter controle sobre coisas como a temperatura e a pressão para estudar isso. Mas no universo você não pode fazer isso. O que acontece na expansão das diferentes forças dos campos do universo? Temos muito a aprender ainda. Como eu disse, ainda nem sequer nos levantamos, muito menos começamos a subir a escada, que é de 1000 degraus de altura. Ninguém no universo conseguiu entender todo o processo da criação, mesmo aqueles que afirmam que conseguiram. Mas como um criador, como uma totalidade da criação, temos todo o conhecimento. Vemos e conhecemos o conhecimento de outras partes do universo, que não é nosso, mas temos acesso a ele. É como um aplicativo, você pode se fixar e entender o que está acontecendo naquela parte do universo. No futuro, quando você entender mais conhecimento, você olhará para trás e dirá, naquela época eu não sabia o que sei agora. Há muita coisa por vir. Acabamos de abrir um minúsculo buraco na porta do conhecimento e você acha que é difícil de entender ou é inacreditável. Quando a porta do conhecimento do universo ou a criação se abre para nós, você precisa fazer parte de todo o Criador para entender a totalidade dele. Agora olhamos para o minúsculo buraco de um buraco, de um buraco, de um buraco, e às vezes pensamos que entendemos a totalidade. Isso é o que eu quis dizer, eu sou o Messias. Alguns de nossos buscadores de conhecimento foram levados por uma segurança nacional e perguntaram para os nossos buscadores de conhecimento, por que o Sr. Cash diz isso, ele é o Messias? E os buscadores de conhecimento explicaram, ele é o Messias de sua própria alma, de ninguém mais. Isso é o que você tem que entender. a Segurança Nacional em um dos países levou pessoas da Fundação Cash para interrogatório e perguntaram por que o Sr. Cash afirma ser o Messias. E responderam que sim, ele é. Ele afirma ser, mas é o Messias de sua própria alma e não o resto. Ele compartilha o conhecimento que possui. Eu sempre digo que sou um Messias, mas Messias significa para mim mesmo, não para você. Posso lhe mostrar o caminho que percorri, mas isso não significa que você vai acabar na mesma posição que eu. Isso significa que a posição em que estou, será que isso significa que a posição que eu estou é melhor que a sua? Ou a sua será melhor que a minha, ou com outra pessoa? Ou significa que ambos atingimos o mesmo ponto? Agora você entende por que compartilhamos a tecnologia e abrimos nossas patentes, porque agora você pode avaliar para onde você vai. Precisamos criar novas ferramentas que possam medir a velocidade do campo magnético, a força de uma alma e ver a interação das almas. Como quando colocamos dois produtos químicos juntos e observamos como eles interagem. O que acontece quando colocamos a alma disto e a alma daquilo juntos? Como elas interagiriam? Hoje em dia, eu acho que nos Estados Unidos ou aí no Irã, e em alguns outros países, é preciso fazer um exame de sangue antes de se conseguir uma certidão de casamento, para ver se há correspondência. Será que a força das almas se encaixaria? Qual parte? E o que vamos conseguir com isso? Isto não é mais um sonho, é uma ciência. O homem estará tão ocupado desenvolvendo esta nova ciência e tecnologia que não terá tempo nem para pensar em guerra. O desafio de quem sabe mais em ciência será mais envolvente para a raça humana do que como fazer armas, por exemplo. Conhecimento se tornará um bem de paz e não para ser melhor do que o outro. Isso é o que está por vir. Antes de tudo, agora conhecemos a posição do Sol de nossa vida, que é nossa alma, e que tem estado sentado no centro de nossa fisicalidade. E o que significa este Sol? O que significa a cor do Sol? Como ele interage e realmente se move? Tudo isso conta, e nós precisamos aprender sobre isso. Quando os viajantes do universo vierem até nós, eles nos trarão mais conhecimento. Quando eles nos dizem que viram tal e tal coisa acontecendo em uma determinada parte do universo, então eles podem nos levar até lá e nós podemos pesquisar e descobrir do que se trata e assim acrescentar ao nosso conhecimento. Da maneira como vamos a outros países para fazer pesquisas, iremos também a outras partes do universo. Medição da alma, sua força e interações serão um dos principais engajamentos da vida humana nos próximos tempos. Não é mais o que foi dito ou escrito 300 anos depois de Cristo, porque alguém sentiu que isso é uma coisa boa acrescentar ao texto. Agora, estamos lá para testar isso. Pergunta ao Sr. Cash. A elevação da alma também resultará em uma mudança em nosso DNA? Sr. Cash responde. O mais provável é que sim. Irá afetar o RNA. E tudo é campo magnético, então o mais provável é que irá afetar o DNA. Rick diz, nesse caso, não seria um indicador ou um teste de elevação da alma, já que na última década, mais ou menos, a humanidade pode medir o DNA? Sr. Cash responde, sim, mas o que é interessante quando se fala de DNA? Será que podemos continuar testando o mesmo DNA de uma pessoa a cada 5 anos e ver se ela permanece a mesma? Ou isso muda? Nosso DNA muda por causa dos alimentos que comemos, do ambiente em que vivemos. É parte da evolução. O Rick diz, os cientistas foram treinados há tanto tempo para acreditar que o DNA não é mutável, que é uma estrutura permanente que é passada adiante. Mas sabemos que as mudanças no DNA ocorrem no útero enquanto o bebê está crescendo. Estes são os mesmos cientistas que dizem que 80% do DNA é lixo. Só que agora eles começam a descobrir que não é realmente lixo. Tem um propósito. Sr. Cash responde, nada é lixo. É uma escada. É como quando eles dizem você usa apenas 10 ou 20% do seu cérebro, ou o que quer que seja. Isto não faz nenhum sentido. Cada célula do cérebro tem um uso. Caso contrário, não estaria lá. Não há posição não utilizável. Poderia ser uma escada ou uma estrutura para manter os outros em posição. Tudo não é como um microchip, onde você tem que programar cada pedacinho para que ele faça o que você quer que ele faça. Parte do microchip que você tem é uma estrutura para manter coisas juntas. O DNA é composto de diferentes partes. Uma parte é funcional, outra parte é estrutural e outra parte é para a interação e o funcionamento da totalidade. Os cientistas tentaram dizer que era lixo porque não conseguiam entender o que aquilo faz. Mas sem estas partes, a coisa toda não funcionaria. É como se você não tivesse um fio. Como os microchips se comunicariam uns com os outros sem esse fio? Ainda não entendemos qual parte do DNA é para a estrutura e qual parte é um controlador de campo. Isso porque nunca entendemos, até mesmo o DNA é composto por campos magnéticos. Certas partes são para a blindagem de outros campos magnéticos. Então, quando alguém lhe diz que 80% do cérebro não é usado, me desculpe, mas você vê a cabeça vazia? Se está lá, ele tem uma função. Foi colocado lá de acordo com a estrutura dos campos do universo. Cada célula tem uma multiplicidade de aplicações e usos. Nós nunca entendemos isso. A célula no cérebro do homem é como uma bola de efeito. Depende de como é orientada, de como os campos ao seu redor são efetuados. Então, de acordo com esse efeito, ela tem uma aplicação diferente e tem um desempenho diferente. Dizemos que uma célula está em uma determinada área para uma função especial. Sim, isso pode ser verdade, mas apenas por um período de tempo específico. O que acontece quando mudamos esse ambiente? Será que essa célula mudará sua função? Vimos isso quando testamos um capacete feito pelos israelenses na Bélgica para um paciente em coma. Eles só olharam para os pontos das linhas e vimos como essas linhas mudaram de acordo com o que mais acrescentamos a ele. Quando não mostrava nenhuma reação, será que significava que a pessoa estava morta ou era porque aquela parte não estava mais envolvida no funcionamento daquela área? Não entendemos a multifuncionalidade de uma célula de acordo com a sua posição e força, e que a mesma célula cria posicionamentos, reações e emoções diferentes do corpo do homem. Agora entendemos como funciona o sistema nervoso. Há muita informação descendo pelos nervos até as extremidades. Mas se você tentar medir tocando a pele, não há reação. Mas ao mesmo tempo, há muita energia descendo para as pernas, braços, dedos e para cada célula do corpo do homem. Quando criamos os materiais nano, então fomos capazes de entender este fenômeno. Porque quando você mede o material nano no exterior, é uma super resistência que mede 20 megaohms. Mas ao mesmo tempo, dentro do material nano não há fricção. Por isso é melhor para a execução de comunicações de alta velocidade. É como um espaço livre no interior. Antes da Fundação Cast produzir materiais nano, este conhecimento não estava disponível para nós. Os cientistas não entendiam isso. Mas então um cara e uma empresa belga decidiu que isso só poderia ser feito com raios gama. E assim, ele nos rotulou como criminosos e terroristas. Tudo porque descobrimos as camadas nano sem usar radiação. Portanto, de certa forma, todos vocês são terroristas porque produzem camadas nano. Porque fui o primeiro a entender e fui capaz de explicar isso, e assim eles me transformaram em um terrorista e um criminoso. Conforme desenvolvemos as novas tecnologias, mais novos materiais serão descobertos. É incrível como a pesquisa da Fundação Cast está se desenvolvendo e mudando a cada dia. O conhecimento do Criador não tem limite, exceto nós nos limitando de acordo com nossa própria inteligência. No momento em que alguém lhe diz, isto é tudo que existe e não há mais nada, mostre que você está lidando com um cara ignorante. Pergunta ao Sr. Cash, os líderes mundiais que estamos elevando, será que eles mudarão de posição? Será que eles entenderão a verdadeira divindade deles? Sr. Cash responde, de maneiras diferentes, todos nós entendemos, mas isso depende. A iluminação vem a partir do tempo, da posição e da força. Podemos buscar a iluminação durante toda a nossa vida e nunca obtê-la. Ou aos 2 anos de idade podemos entrar em uma sala e ser iluminados instantaneamente. Não há limitação. Posso acrescentar um pouco mais aos 4 líderes mundiais que você vê na tela. Será que eles estão iluminados? Alguns deles sabem a verdade, mas não podem dizer nada. Mesmo sabendo a verdade, porque já fazem parte de um sistema que não permite isso. Eles não podem voltar atrás naquilo a que eles mesmos se juntaram, porque agora, se eles se tornarem iluminados, serão expulsos, porque eles foram patrocinados por esse sistema e vieram através dele. Os 4 líderes na tela são o presidente Putin, o Papa, o primeiro-ministro da Itália e o rei da Inglaterra. Será que eles alcançaram um ponto de iluminação? Será que eles entenderam a si mesmos? Se alcançaram, não podem fazer nada a respeito, porque então serão expulsos de suas organizações. Muito poucas pessoas têm a audácia de se afastar daquilo em que estão envolvidas quando descobrem a verdade. Gorbachev poderia ter feito pior, mas ele se afastou disso. Já vimos outros que foram iluminados, mas eles não fizeram nada. Eu já contei essa história antes, né? Temos um belo buscador de conhecimento que é diplomata, político, banqueiro e tudo mais. Ele era originalmente o chefe do Banco Central de um país. Depois foi nomeado para ser o embaixador de sua nação no Vaticano. Ele era de confiança porque o Vaticano recebe muito dinheiro do seu país e de outras coisas. Uma vez ele me disse. Ele disse, sabe de uma coisa, Meran? O problema é que os líderes mundiais literalmente vêm rastejando no chão até os pés do Papa. Eu vi isso com meus próprios olhos. Quer tenha sido acidental ou intencional, eu os vi rastejando no chão até o Papa. É claro que está atrás de portas fechadas, escondido do público. Os líderes mundiais poderosos são mais baixos do que o Papa. Que tipo de emoção isso cria no homem que eles chamam de Papa? As coisas que eles fazem para manter esse poder e que acordos eles fazem também para chegar até lá. O que o rei Charles pode fazer aos 72 anos de idade agora? Ele é a diferença de geração, mesmo ele querendo fazer parte do que está acontecendo agora. Se você quer administrar uma nação, você precisa trazer a geração mais jovem, não os homens velhos em seus 70 e 80 anos. É por isso que pedimos às pessoas com mais de 60 anos de idade que deixem o Conselho Universal, porque a nova vida tem que entrar. Muito em breve deixarei a Fundação Cash para ser dirigida pelos mais jovens. Estou lá como um nome, mas isso tem que ser feito pelas novas gerações. Coisas novas têm que ser feitas. Mas temos testemunhado muito disso. Pergunta ao Sr. Cash, que pergunta você gostaria que a humanidade lhe fizesse? O Sr. Cash responde. Eles perguntam todas as semanas nesses ensinamentos. Eu sou um de vocês, mas com mais conhecimento. O Sr. Cash aqui disse algo como, eu não sou um de vocês. O que eu acho que ele quer dizer aqui é que sua alma principal não é da Terra e que isso precisa ser feito por uma alma da Terra. Mas então ele se referiu, não somos diferentes, mas vimos mais da escrita na parede. Seu conhecimento é o que você aprendeu e o que está escrito na tela e o que você pode entender disso. No entanto, vemos a tela maior da criação. É por isso que pode parecer estranho para você, porque você não cresceu na força de ver o que vemos, de entender como as coisas na realidade são. Pergunta ao Sr. Cash, qual é a sensação de saber os pensamentos? Sr. Cash responde, humildade. Se alguém tivesse conhecimento e o poder que eu carrego, enquanto que, ao mesmo tempo sendo desapegado da riqueza e a usando apenas para expandir o conhecimento dos outros, então você os teria visto reivindicando tudo neste planeta, mas escondendo-se atrás de camadas e camadas da estrutura para não serem vistos. Essa estrutura seria 100 vezes maior do que a do Vaticano, e Deus sabe o quanto. É preciso muito mais poder para fazer parte da humanidade, ao mesmo tempo em que se traz a mudança através dessa posição. No verão de 2004, eu me afastei de uma oferta maciça da Lockheed Martin. Eu poderia ter vivido a vida de um rei, mas então nenhum desses conhecimentos teria sido compartilhado. E hoje, ele está sendo compartilhado em todo o planeta. Quantos de vocês salvaram sua vida do corona com a tecnologia? Quantos de vocês usaram os ganhos para coisas diferentes, com suas dores, prazeres ou o que quer que seja? E quanto mais a tecnologia está vindo? Alguns de vocês economizaram dinheiro usando os magraves. É assim que deve ser. Não há dúvidas. É só que vemos uma tela maior, com mais pintura sobre ela, enquanto o homem escolheu ser daltônico aos tamanhos e algumas das cores da tela. Isso é tudo. Pergunta ao Sr. Cash, você vê almas que são as sementes para o futuro da humanidade, que podem expandir e melhorar a humanidade e levar isso adiante? Sr. Cash responde, sim, sim. Um buscador de conhecimento me perguntou, o que você vê quando olha para alguma coisa? Eu disse, você vê uma coisa, enquanto eu vejo duas coisas. Você olha para a fisicalidade. Eu vejo a fisicalidade e minha alma sente a outra alma. E minha reação é uma combinação das duas. Nós não ignoramos a disfunção. Nós não ignoramos. mas olhamos para ela. As pessoas entram no centro de uma maneira e saem de uma maneira totalmente diferente. Elas se elevam e uma parte de sua vida muda, mas não toda ela. Temos que ver o que acontece com elas com o passar do tempo, pela interação que tiveram no centro. Porque podemos repetir os sistemas e as experiências, então isso se tornou uma tecnologia. E podemos responder a qualquer pergunta sobre ela de forma lógica e cientificamente. Portanto, não há mais espaço para teologia. Filosofia e teologia surgiram quando não tínhamos conhecimento da existência. Mas agora temos parte do conhecimento, e o próximo passo é expandi-lo. E então, encontraremos todas as respostas para as nossas perguntas. No centro, vemos as pessoas passando por mudanças físicas e emocionais. Torna-se muito poderoso quando vemos as pessoas obterem a confirmação de que elas existem, que elas são importantes na vida. Elas podem realmente dizer para si mesmas: eu existo, eu sou. O que vemos é estonteante. Pergunta ao Sr. Cash: se cada alma é ilimitada, elas podem mudar tudo em um momento? Sr. Cash responde para si mesmo: sim. Muito provavelmente sim. Pergunta ao Sr. Cash: então essa interação se expandirá pelo mundo e afetará muitos outros? Sr. Cash responde: muito provavelmente. É também como eles interagem e o que eles tiram disso. Este é um desenvolvimento contínuo em andamento. Não é algo que para. Nós olhamos para um ângulo de quando eles entram, mas não olhamos para todos os ângulos quando eles entram. Nós testamos muitas outras coisas na sala de voo, materiais e outras coisas. Os testadores de campo nos deram muitas informações. Estamos obtendo confirmação de que mais buscadores de conhecimento estão começando a entender. Isto é o mais importante. Caso contrário, apenas continuamos a construir sistemas. Quando entramos nas salas, estamos sempre observando como nos sentimos e o que os campos estão fazendo, porque é tudo campos. Quando recebemos pessoas com pensamentos perturbados ou tentando fazer algo, temos um sistema que podemos extrair a energia da sala. Esse sistema nos diz até mesmo qual é o equilíbrio do campo na sala. Os buscadores de conhecimento que construíram o sistema não estão cientes de suas capacidades, eles apenas o construíram. Mas quando estou na sala, ele me dá muitas informações. Ele me diz quem está aqui para tomar e quem está aqui para dar e qual é o equilíbrio. Temos um casal que pode parar parte do nosso sistema porque ambos estão literalmente inundando o sistema com campos. Temos um outro casal que pode tirar tudo do sistema e isso também para o sistema. Nossos painéis de controle nos conectam ao que está acontecendo em nossos sistemas. Temos buscadores de conhecimento que vêm até aqui e dizem que vieram para dar, mas ao invés disso, eles drenam nosso sistema. Às vezes o buscador de conhecimento vem e diz: eu vim aqui para dar para a paz mundial, eu vim aqui para dar para a humanidade, mas meu sistema me conta uma história diferente. Se uma alma ainda precisa amadurecer, então ela ainda está recebendo mais do que está dando. Ou pode estar recebendo em um nível e dando em outro, então nosso sistema não registraria isso. Um de nossos sistemas é um doador e receptor, enquanto o outro só pode receber. Às vezes vemos os sistemas passar de dar para receber, e depois de receber para dar. Não damos conselhos a ninguém antes de entrar nos sistemas, porque de outra forma, isso cria ideias pré-concebidas neles, cria expectativas, e então eles querem aplicar isso. Pergunta ao Sr. Cash: existe apenas um certo tipo de alma que aparece para experimentar o sistema de voo? Sr. Cash responde: na verdade, não. Todos os tipos de almas aparecem aqui. Elas pegam coisas diferentes e sentem isso. Será muito interessante monitorar o ambiente do centro de aprimoramento à noite, durante o final de semana e durante as horas que não estamos lá, para ver como as plantas mudam, como elas reagem e como outras coisas no ambiente mudam também. As plantas do andar de baixo começaram a ter diferentes combinações e coordenação de folhas e espaçamento. Elas interagem com a emoção e com o meio ambiente. Vemos coisas incríveis. Quando alguém diz: minha alma saiu, ou o que quer que seja, ou eu senti que estava em outro lugar, então nós vemos na sala de controle, as luzes nos painéis começam a piscar. Isso quer dizer muito. Eu vejo quando a alma, ou a alma da fisicalidade, não está lá. Porque tudo tem uma medida física, e nós podemos medir. podemos ver os campos e a direção do fluxo dos campos. Um dos sistemas tem um fluxo direcional. Podemos ver se ele está entrando ou saindo. Quando alguém diz, eu estou dando, eu posso ver se é verdade ou não pela direção que as setas estão apontando. Elas indicam a direção do fluxo do campo. Quando a transmutação ocorre de um sistema para outro, eu posso ver isso nos monitores. O fluxo de campo começa a se tornar muito forte em uma direção. Os sistemas podem ser ajustados para fazer muitas coisas diferentes. A parte da transmutação física foi retirada do sistema enquanto ele está funcionando agora e elevando a alma do planeta. Não há como nenhum de vocês chegar fisicamente na sala, pois temos um controle sobre isso. Está tudo desligado. Não há como alguém aparecer em linha de qualquer lugar. Se vocês conseguissem chegar lá, então quando voltarmos ao sistema e abrirmos a porta, veremos muitas pessoas correndo para fora da sala de voo. Podemos programar o sistema para que você pare em algum lugar durante sua viagem para ver coisas diferentes, se quiser. Nos tornamos o tomador de decisão do tempo, da posição e do espaço. Quando você amadurece na dimensão de interação dos campos e das almas, então você pode interagir com muitas almas. Se você vai a uma festa, você sabe como você interage com outras pessoas na fisicalidade. Mas como as almas interagem? As almas não usam linguagem, elas usam luzes de cores diferentes que indicam a força dos campos. Então, se você está em uma festa com almas, então você vê flashes de luz se acendendo. Essa é a maneira de se comunicar. Por exemplo, uma alma específica pode ser azul agora e 2 minutos depois virar verde porque interagiu com outras almas e a energia da mesma foi alterada e isso mudou sua cor. Neste momento, você poderia estar me olhando como uma pessoa normal. E você teria uma cor peculiar, uma cor particular. Então, seus sentimentos em relação a mim poderiam mudar para um de ser um amigo. Então, sua cor também mudaria. Então, se de repente você quisesse tomar distância, sua cor mudaria novamente. Para nós, seria uma loucura viver em um mundo assim. É uma loucura quando você vê os dois mundos e nada está escondido nesse mundo. Mas você escolhe fechar os olhos e não ver. Pondero se é isso que o Sr. Cash vê quando fala com as pessoas. A cor da alma delas muda e é assim que ele sabe o que elas estão dispostas a fazer. Pergunta ao Sr. Cash, será que as almas que vêm aqui para visitar decidem então ir a outro lugar? Sr. Cash responde, elas fazem isso com frequência. Você conhece alguém e de repente o cara desaparece ou vai a outro lugar. As pessoas colocam imagens de câmeras de segurança na internet de algumas coisas estranhas e surpreendentes que acontecem. Às vezes há acidentes horrendos e depois você vê as pessoas se afastando deles. O Sr. Cash disse que isso aconteceu com ele quando tinha 19 ou 20 anos de idade. Ele esteve envolvido em um acidente de carro muito, muito grave. Quando ele estava se envolvendo no acidente, ele podia se ver do lado de fora, olhando para o acidente. Os policiais e ambulâncias disseram que era absolutamente impossível para ele ter sobrevivido ao acidente e sem um arranhão. Eles estavam convencidos, não havia como ele ter sobrevivido, porque era um dia de neve e eles podiam acompanhar como seu carro tinha atravessado e a ferocidade do acidente. Foi registrado pela polícia em Manchester. O que aconteceu nesse período de tempo? Naqueles dias, não tínhamos sistema de airbag para a cabeça em colisões, especialmente porque o seu carro tinha metade do tamanho de um carro normal, voando a metros acima do solo e saindo dele. Quando a polícia chegou, perguntaram ao Sr. Cass se ele tinha visto o motorista, porque não havia como abrir a porta do motorista e o motor estava no banco do motorista. O Sr. Cass disse, eu sou o motorista. Eles não podiam acreditar, não havia um arranhão nele. Se os arquivos ainda estiverem lá, você pode ir e verificar no departamento de polícia de Manchester isso. Isso aconteceu? Foi causado? Será que a alma estava ciente do avanço da fisicalidade e até que ponto? Estávamos na posição onde ocorreu o acidente e até que ponto isso? Ele já passou por 3 acidentes como este em sua vida. Era um destino? Ou faz parte da vida que não deve terminar porque você tem algo mais a fazer? Ou somos de outra dimensão que prevemos e saímos? É isso que vemos nas câmeras de segurança, pessoas saindo de algo que simplesmente não pode ser. Mas eu já estive lá 3 vezes. Será que é a nossa alma que nos leva para fora antes do acidente? Ou somos percebidos a estarmos nessa posição? Ou escolhemos fazer parte dessa posição? Eles fizeram um teste comigo para drogas e álcool e tudo mais, mas eu não toco nisso. Será que a alma está consciente da fisicalidade e a retira? Temos que entender. Será que escolhemos estar aqui? Há uma razão para isso? Ou a fisicalidade não tem nada a ver com isso? É a mesma situação que eu discuto com vocês sobre o que está sobre a mesa com a liberação da tecnologia. Por que a fundação está passando pelos passos que está passando hoje e tem sido assim nos últimos meses? Será que é porque optamos por expandir a fundação de uma forma muito rápida? Mas muitas coisas não estão prontas em torno disso. Então será que é por isso que isso não está entrando em sua fase final? Tudo já foi feito. Nós viemos até vocês, buscadores de conhecimento, para nos ajudar, para coletivamente fazermos isso juntos. Eles nos acusaram de roubar, mentir e tudo mais, mas a liberação da tecnologia não está acontecendo. Tudo foi feito de uma forma totalmente legal, mas continua sendo contida. Eu disse a mim mesmo, há uma razão para isso. Mas quando olho para o quanto expandimos a tecnologia nos últimos meses, é impressionante. Estaríamos onde estamos hoje, se a tecnologia tivesse sido liberada há 8 meses, como deveria ter sido? Muito provavelmente, isso nos teria levado em outra direção. Alguns nos ameaçaram, dizendo que irão a público e nos envergonharão, dizendo que eu sou um vigarista, mas está tudo gravado em preto e branco, o que foi pago e tudo mais. Quando vier à tona, mudará a vida de todos nós. Será que minha alma estava ciente desta mudança? Ou nós trouxemos isso através de outras almas para estarmos onde estamos, para unificar a humanidade? Eu não penso poderíamos ter seguido um caminho diferente. Não tivemos escolha e está chegando. Eu queria que a fundação se expandisse internacionalmente, que ela se tornasse maior com tudo mais. Mas as almas ainda não estão prontas para isso. Por isso começamos a desenvolver outras partes da tecnologia em segundo plano. Quantos buscadores de conhecimento me acusam de roubar, de ser um mentiroso, um ladrão, e você nos prometeu isso e aquilo? Nada mudou porque firmamos um contrato vinculativo legal com as pessoas que vão nos ajudar. Eu estou observando eles. Sou aquele cara que saiu de seu corpo durante o acidente e está observando de cima o que está acontecendo. Quantas ameaças temos recebido? Nos chamando de mentirosos e dizendo que eles vão nos expor, roubaram de nós, nós estamos pegando tudo isso. Mas quando chegar, as mesmas pessoas dirão. Quando o momento chegar, quando isso tudo chegar, as mesmas pessoas dirão. Eu fazia parte da Fundação Cash, eu era o cara que ajudava. Nós não roubamos ninguém. Não fomos e batemos com o carro deliberadamente. Quantos de vocês apoiaram esta mudança? Como vocês podem fazer acusações quando estamos todos juntos nisso? Está tudo feito e pronto para começar. Há uma razão para o atraso. Mas será que virá hoje, amanhã ou na próxima semana? Do meu ponto de vista, cada atraso que temos nos colocou em uma posição melhor. Há almas que estão protegendo a Fundação Cash e querem que a mudança esteja aqui. Você pode acusar a Fundação de tudo que quiser, mas a humanidade ainda não está pronta para o que nós preparamos para realizar. Talvez seja hoje, amanhã ou no próximo ano. Mas eu sou o cara do lado de fora do acidente observando. Eu só lhe digo o que vai acontecer. Não estou fazendo nenhuma promessa. Não estou tentando enganar ninguém ou encobrir algo. Somos testemunhas de uma mudança maciça. Você verá isso. Quantos de vocês farão parte dela? São os apoiadores da Fundação Cash através de suas doações e empréstimos que estão trazendo a condição da mudança. Não será, ele pegou nosso dinheiro e fugiu. Nós colocamos todos os nossos bens nesta mudança. E estamos fazendo isso por todos vocês, não é por mim. Eu posso viver a vida de um rei se eu quiser. Tudo o que preciso fazer é mudar a cor do meu passaporte. Tudo o que estamos fazendo é tudo em público. Alguns de vocês só estavam lá quando isso era bom para vocês, né? Agora, alguns de vocês sentem o que eu passei nos últimos 15 a 20 anos. Eu coloco tudo o que tenho para mudar a humanidade. Será que estamos cientes disso? Será que minha alma tem consciência disso? Muito provavelmente, sim. Nós fomos a público com tudo e isso mostra como somos sólidos como uma organização. Como estamos sozinhos e que nenhum governo nos paga e nenhuma organização pode interferir com o ensinamento. Ninguém pode parar a maneira como desenvolvemos as coisas. Há 12 meses, eu previ que a hora da mudança havia chegado. Eu me envolvi nisso, coloquei todo o patrimônio da fundação nisso, e então fui até indivíduos e grupos e vim até vocês e lhes disse o que precisava ser feito. Portanto, estamos fazendo isso juntos. Como pode alguns de vocês só estarem aqui para o sistema Magrave ou para conseguir um sistema de saúde melhor? Como pode vocês não estarem aqui quando se trata de se envolver e ajudar a Fundação Cash para trazer a mudança? Estou observando o acidente de fora e vemos como as pessoas estão se comportando. Não é um acidente feito pelo homem, mas vem da clareza do tempo e da alma. Eu não perco credibilidade, não é a minha credibilidade. É a sua compreensão de sua própria credibilidade. Coloquei tudo em público durante 20 anos e 20 anos antes disso em pesquisas privadas. Se eu quisesse ganhar dinheiro com isso, eu teria ganho dinheiro há anos. Mas a alma escolheu trazer a humanidade a esse ponto. E eu tenho que ir com isso, com a fisicalidade. Isso tem que ser feito na fisicalidade. Aqueles que são satélites já estão envolvidos em toda a estrutura na dimensão que sabemos. Não é que nós vamos chamá-los e você vai ser um satélite. Não enviamos uma mensagem dizendo que vamos começar a trabalhar hoje e não amanhã. O sistema está funcionando hoje. Se você é um satélite, você já está recebendo. Mas você tem que entender. Não é alguém que bate na sua porta, não é uma entrega de correio. É a elevação da alma, a elevação do entendimento. Ainda temos mais 8 pessoas para fazer a transmutação, então iremos para o sistema de satélite. A parte completa do trabalho do satélite vem quando os 2 novos sistemas chegarem ao centro. É aqui que será facilitado pela posição, localização, campos, força e o que quer que seja. Com os novos sistemas, podemos unir a localização, os campos, o ambiente e a alma. Você só tem que esperar. Quando chegar a hora, entraremos em contato diretamente com o pessoal do satélite. Você receberá um e-mail quando estivermos prontos. E será ligado. Para o programa satélite, temos que passar pelo processo de desenvolvimento passo a passo. Há muitos buscadores de conhecimento que fazem muito trabalho para a fundação. Eles fazem e trazem muito e abrem muitas coisas para nós. Temos muitos buscadores de conhecimento silenciosos que fazem muito trabalho em segundo plano porque é para eles e para a evolução da humanidade. Houve uma pergunta aqui sobre sentir dor durante a meditação e conectar isso ao trabalho ou às impressões de vidas passadas que voltam. O Sr. Cash apenas disse: não sei. Pode ser a sua condição atual que está criando isso. Depende com o que você quer conectar isso. Pergunta ao Sr. Cash: podemos obter algumas informações a partir dessa dor? O Sr. Cash responde: presumo que seja outro nível de compreensão. É como você interpreta e como você entende essa dor. A dor pode estar ligada a outra dimensão com a qual você está familiarizado, tem a compreensão ou treinamento para isso. Tudo depende de como você interpreta isso. Isso não significa que você esteja errado. Neste mundo de conhecimentos do universo, ninguém está errado, porque nós tomamos isso de acordo com o nosso entendimento. Aqui houve uma discussão agora no workshop sobre o backup de todo o trabalho da Fundação Cash em discos rígidos. A Fundação Cash tem 4 camadas de backups, mas mesmo assim você pode pensar no que gostaria de ter, se chegar ao ponto de não estar disponível. Foi feita uma longa e complicada pergunta aqui sobre a pressão do plasma nos capacitores ou algo assim. A resposta foi que diferentes camadas de plasma pressionam umas às outras, mais ou menos, mas sempre fazem isso de qualquer maneira. Aqui ele fala, mas sempre fazem isso de qualquer jeito, né, nesse sentido. Se está fazendo isso, por que você precisa pressioná-las para isso? Às vezes você precisa pressioná-las, mas você precisa saber por quê. Pergunta ao Sr. Cash: ao falar de coisas negativas, você as amplifica? Ou você pode falar sobre elas desde que sua intenção seja tentar ajudar? O Sr. Cash responde: não sei. Existem diferentes escolas de pensamento com relação a isto. Algumas pessoas pensam que se você falar sobre algo, então você realmente faz com que isso aconteça. É como se você colocasse a alma da emoção onde você quer que esteja. Eu sempre faço isso porque vejo as coisas. Estou ciente de outras dimensões da interação. Mas será que isso amplifica isso? Ou isto realmente atrai à tona para que possa ser resolvido ou trabalhado? Ou você traz à tona para que possa ser elevado? Ou, se você não fala sobre isso, você não lhe dá importância, então isso diminui força. Depende do ponto de vista do observador. Há muito, muito tempo eu venho discutindo isso. Você deixa os cães adormecidos deitados. Ou se você os acordar, eles podem acariciar você. Uma buscadora de conhecimento veio aqui nessa parte e ensinou sobre a dor na meditação. O Sr. Cash respondeu: tudo depende de como você interpreta isso. Esse é o fim do índice rápido do workshop número 455.